Boa noite, 4732.010, pronto. Stan 4738, autorizado a alinhar e decolar, Titano 0, vento 160 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Titano 0, Stan 4732. Azul 2774, chame agora controle ilhéu, já frequência 20.1, serviço está terminado. Azul 2774. Ilhéus na frequência 20.1. Olha, 201, 201. Azul 2534, completo final do procedimento, chame torre 118, décima meia. Continue a aproximação, aguarde a autorização de voo, pistão no zero. 4738, decolar 205, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 198, grato, ótima noite. 4738. Somente. Controle Salvador, 4738, âncora de alvo, boa noite. 4738, boa noite, contato na decolagem, tudo mantendo nível 370, suba via, saída Momo. Gente, via Momo, 370, vigilância, graças. Via. 5974, chama Recife agora na frequência. 1251, alterna 123, décima 8. Pisado pistão no zero, vento 180 graus, 4 nós. Pistão 0, 2534. Vinha pista molhada? Negativo, pista C. Grato. Boa noite, se animal da idêntica, se mantenha pelo 050, via chegada para o médio, aguarde final do procedimento ILS, X-Ray, 3152. Sendo para o 050, aguardando o comédia, aguardando o X-Ray, boa noite, Azul 27 na 3, transfere na sua escuta. Para o controle, prossiga. Azul 27 na 3, senhor, transfere na sua escuta. Azul 2713, acione identificação, mantém nível 140. Voo em posição ponte, da chegada ponte, aguardando o procedimento LS X-Ray para cabeceira 10. Acione o modo idente. Prepara a posição Conde, vigilância, Azul 2713. Identificou, na prova de bom, para LS X-Ray da 10-2713. Vou liberar a via taxi Foxtrot, chame Paulo Salvador em 121 decimal 9. Era Foxtrot, Paulo 219, Azul 2534. A 3600 decimal tem 2000, autorizado LS. Espa 2000 e completo o X-Ray, tá? 3600. Controle, prossiga. 3252, informa na terra 0040 para entrar informações sobre o Comex. Tente, após de vídeo, vou ir no rumo de TAP, tá 3152. Pode ir, eu vou estar com 3152. Estabilizou, tem 1-0 à vista, tá 3600. Flash LS, chame agora 2118, decimal 6, tá 3600. 18-6, boa noite, obrigado. TAM 3600, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 10, confirme o visual com o campo. Afirmativo. 545, alterna 126, decimal 85, TAM 4738. 12545, 12685, obrigado, boa noite. Boa. Tchê. Nada não, só as nuvenzinhas por aqui. Contato da presente 231-52. Gente, autorizado direto do Duna, 231-52, vê se mantenha 2000. Duna 231-52. São 3600 no solo Zuno 6, ao liberar via taxi CIF, puxando o solo Salvador 121, décimo 9. 219, obrigado. Passaria 2222, controle. Salvador, boa noite, passaria 2222. Passaria 2222, acende a estação, vê se mantenha o nível 050. Passaria 2222. 224, boa noite, autorizado, a linha de decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Cuidado, aqui é a escola da 0664. Zero, boa noite, acende a estação, deixa manter nível 060, via chegada do médio 1. Aguarde final do procedimento ILS, é que ajuste no 093. Isso é o 060, tá tudo bravo. Afirmo, a linha decola pistão no zero, vento 190 graus 59, Xanar 6224. Sim, quero decolar de Xanar 6224. Pedro 2222, pode voar dunas? Aguarde da duna, Bastareza 2222, é número 2 na aproximação. Boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Chile 6224 na Conde. Passageiro 2224, pessoal, Chile 6224, contato na Decolagem, sul, mantenha o nível 190 na cidade da Conde. Sai da Conde, esse é o nível 190, Chile 6224. Viagem descida 27 na 3 azul. E se mantenha 4000 pés. Azul 2703 ajustado em 1013. 4000 ajustado em 1013, o 2703, certo? 8-1-1-0. Clear to line up and right to runway 10, Cal 024. Portugal 024, clear takeoff runway 10, wind 180 degrees, 02 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 024. Autorizado, Duna, desse mantenha 3000, passaria do 2222. Duna, 3000, passaria. Passero, desvia direito para evitar com a mão. Quem solicita desvia direito? Azul 940. Autorizado desvia direito, azul 2940. Portugal 084, Bonnet 23, contact Salvador Approach Control 119.8. 119.8, Portugal 024, Bonnet. Bonnet. 2713, desse mantém 3000. E faça a velocidade indicada. Agora 240, senhor. Fecha a dúvida para 210 nós. Azul 2713. Ciente, 2709, 2703. Salvador, boa noite, Portugal, 024, runway 10, Mama departure. Portugal 024, radar 10 sector departure, climb and tank spread level 390 via Mama departure. Mama departure, and we're getting level 350, Portugal 024. Então, 3152, passou Duna, complexo LS, torre 118, decimal 6. 6,6 graus. Confirme o número para o pouso de 2703, por gentileza. É o número 3 na aproximação, aeronave que precede, passou Duna, aeronave adicional, Avenida Oeste, está agora 10 milhas de Duna, então o número 3 está 13 milhas de Duna, azul 2703. 2703, tem forma que vai reduzir para 180, senhor, pode ser? Afirmativo. O senhor está aí na sua posição de 1 hora a 10 milhas, já alinhado praticamente com a 10. Sente a aeronave que esquece, muito obrigado. Azul 2940, reafirmando o ITAP agora. Desse mantém a altitude de 4.000, desconsidere as restrições ITAP, azul 2940. Considerando as restrições de ITAP, destino para 4.000. Ajustado de 3, confirma. Afirmo. Muito obrigado. Da 3152 aguardando. Gente, o azul 2703 aeronave que estava voando Duna fez desvio, seu vetor curva agora à direita na proa 255. Direita, proa 255 para o 2703. Afirmativo. Pouso autorizado, TAM 3152, não nos anos. Bom, o mais rápido possível aqui o controle, para a gente faça o ajuste necessário, ok? É Portugal, 024 control. I'd like to request level 350, FPL 024. Roger, stand by, for level 350. Stand by, FPL 024. Bateria 2222, informa quando tiver condições de voar Duna. Mais 3 milhas, senhor. Gente, pode então estabilizar no localizador o passarelo do 2222. Reportará o passarelo do 2222. Eu poderia voar direto do Duna. Confio para o controle. Azul poderia ter voado direto do Duna, senhor 2703. Negativo, o senhor tá maluco. Duna negativo. Não ia dar conflito aí, pior ainda. Não, senhor, não estou dizendo que eu vou voar. Eu disse apenas que poderia, ok? Porque agora quem vai ter que desviar daqui a pouquinho somos nós. Negativo, não tinha condições não. Negativo. Azul 2940, seu vetor para sequenciamento, tem condições de curvar agora a esquerda na proa 360? Curva 360, 2940. Negativo. Passaria 2222, tem condições de voar Simbra para completar então a LS? Afirmativo, senhor. Azul 2703, curva esquerda agora na proa 180, posição 190, o limite ao localizador. Azul 2703, copiou? 2713, informa se o limite ao localizador, aí nós iremos entrar na formação que desviou o passarelo. Qual proa o senhor tem condições de voar agora, o Azul 2703? Seria Duna, senhor, para evitarmos a mesma formação, ok? Qual proa tem condições de voar? Proa de Duna, seria a proa ideal para evitarmos a formação. Então, reassuma voo na proa de Duna, do 2703. Gente, reduzindo ao máximo a proa de Duna, 2703. Azul 2940, décima até 3.000, porém reduza para 1.90 mais. Descendo para 3.000, reduzindo 199, 2.0. Thanks. Estabilizou o 2222. Complexo final do procedimento, torre 118, decimal 6. 18.6, grato com serviço. Oi, Salvador, o passageiro 2222. Aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero no 3. Aguardando autorização de pouso no zero no 3, passageiro 2222. 3, 2, 3. É o Portugal 024, fire direct to Magno position, climb and maintain flight level 390. Okay. That is Matt, and requesting level 350, Scout 024. Correction, 350, 350 direction Magno position. That is Magno position and climbing level 350, Scout 024. Azul 2940, curva direita na curva 50, 050, reposta estabilizando o localizador. 2050, reportará estabilizado o localizador. 2940. Para destino hoje, chame 6224. Chame 6224, chame agora controle Aracaju, 120 decimal 3, se você der terminado, chame 6224. 0. Está autorizado ILS para o 2703? Endona está autorizado. Muito grato. Endona iniciando. Doutor, deveria... o 2940 poderia manter a presente proa 070 por mais 5 milhas e depois reabroar o ILS? Após... Está autorizado, após estar autorizado direto do ano 2940. Sim. E Duna Azul 2940. Sim, após o Rio Duna. Azul 2703, chame torre 118, decimal 6. 18,6, muito grato. Torre, boa noite, o Azul 2703, está estabilizando. 793, boa noite, continua a transformação, aguarde pista livre, ajuste no 013. Cliente 1013, aguardando. Passarei do 2222, no solo aos 32, a liberar via eco, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 219, obrigado, 2222. Azul 2703, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 39. Confirmo para 2703. Pouso autorizado, vento 140 graus, 39. Azul 2703. Muito obrigado. Contact to now, receive set on frequency 125 decimal 45, so need 126 decimal 85. 125 decimal 45 or semi 126 or standby frequency 126 decimal 85, when I just count 024. Fine. Azul 2940 disse mantém 2000, em dono autorizado final do procedimento LS. Sim, vai manter 2000. Bravo 40, complete o final do procedimento LS, M2, 1186. Torre 186, azul 2947. Boa noite, chama 6258, aciona identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050, ITAP é pós desvio. ITAP é pós desvio 050. Autorização, não, pista na 0, 29420. Passaredo 2228, a linha decola sem parada, pistão no zero. Autorizado, a linha de decolar, pistão no zero, sem parada, vento 160 graus, 4 nós. Azul 2703, liberando via eco, chame solo Salvador, no 21, no decimal 9, solo aos 3 meses. 219, boa. Do 2940 com os autorizados, pistão no zero, vento 160 graus, 4 nós. Vente livre, pouso azul 2940. Passaria do 2228, decolar 237, chame controle Salvador 199, decimal 8, bom voo. 198, chamo, passaria 2228, bom trabalho. Somente. Controle Salvador, Lorena, azul 2228, passarei do decolado. Falou de passarei do 2228, suba sem restrições para o nível 180, na saída aérea Bono. Bono, sobe sem restrições, 180, 2228, passarei. Autorizar desvios após juiz Duna 0258. Informação da Duna, vai ser um pouquinho só à direita. Descendo agora para o 0150. 219-2940. Salvador, passaria 2228, pode curvar à esquerda para o 240 por 15 milhas. Cruzado à esquerda 240, passaria 2228. Vai na esquerda 240, 2228, passaria. Obrigado. Já 2000 já está voando duro? Não, ainda está indo duro, vai ser essa proa até quase proa do externo, tem uma formação bem dura aí. Bem, está autorizado o chaleiro 258. 2000 pés, 1013? Firmo, 1013, 1013. Descendo para 2000. Para evitar formação, passarelo precisa da proa 220. Autorizado de vir, passaria 2228. Controle de Salvador, gol 972, informação Bravo. O 972, aciona a identificação, desse mantém nível 050, via chegada do Gomes de Uno. Aguarde o procedimento LS, ajuste no 013. No 013, desce ao 050, via Gomes de Uno, aguarde LS X-Ray, gol 972. Uno 228, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060 e a chegada ao médio 1. Uno 972, voa direto Duna. 972, voa direto Duna. Afirmativo, retorno estabilizado. Chama estável, descendo 1600. 6258. 6258, chama a torre, 1186. 1186, boa. É sério do 2222, vai manter essa prova por mais quantas milhas? Estamos a partir do momento, atuando elevo. Autorizado, estão no zero, vento 180 graus, 3 nós. Livre, boa, 6258. Então, mantenha a proa 240, aguarde a proa de conquista. Mantenha a proa 240, aguardando. Pode manter o 2228, a proa 260? Os 228 tem condições de manter a 230? Não, tem uma formação aqui, a nossa esquerda, uma formação grande. Passaria do 2228, mantenha o nível 120. Nível 120, 2228, passa a rua 260. Uno 228, desça até nível de voo 130. 130, voo 228. O 2228 tem condições de manter a Pro 270? Ah, a série do 2228 mantém ainda nível de voo 120 por mais 3,5 milhas após ser autorizado nível 180. O 2228 informa o tráfego 12 horas, 19 milhas, como Nordeste passando nível 110 em descida, um Boeing 737-800. E tráfego 11 horas, 30 milhas rumo Nordeste, passando nível 180 em descida para 130, Boeing 737-800. Uno 228, informação de tráfego, 12 horas, 23 milhas, como oeste, mantendo nível 120 até R72. 2222. Prossiga. Eu preciso de uma curva ou para 240 ou para 300 para evitar uma comunicação. Batalha do 2228, qual dessas duas curvas fica melhor para você reassumir o destino depois? 2240. 2228 autorizado para o 240 e após o desvio voa direto ao destino aguardando apenas a subida. Bono 972, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS X-Ray, reporte sobre o 0. 72.000 pés, no 0 no 3, sendo estabilizado, voo 1972. Bono 228, tráfego superado, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3, reduza para 230 nós. Para 3000 pés, 1013 o ajuste. 3013, vai fazer. Passarela 2228, tráfego superado, suba para o nível 180. Os 228, afirmativo, direto de China. O 062, adiciona a identificação, desça até nível 190, informa o tráfego 12 horas, 18 milhas rumo oposto, passando nível 140 e subida para o 180 até a recepção 2. O 0062 autorizado direto TAP. E TAP. 4062, o tráfego informado agora está nessa posição de 11 horas e 5 milhas rumo oposto. Estabilizado, Gol 1972. Gol 1972, chama a torre frequência 118, decimal 6. 18, 972. Boa noite, Gol 1972. Gol 972, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 3 nós. Sim, pouso, pistão no zero, Gol 1972. Distância para 2.000 pés, atrasado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Azul 4062, tráfego superado, distância para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Essa área do 2228, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 2228, obrigado pela colaboração, tem um bom. Boa noite, bom voo. No 228, reduza para aproximação, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 18, 6. Gente, Gol 1354, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Oi, Salvador, Gol 228, estabilizado final, passando em Ilha Serra. Jogador 228, boa noite, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no zero e no 3. Gente, 228. No 972 no solo 02, a liberar via taxiway e eco, chame solo Salvador no 21, no decimal 9. Liberar o 219, Gol 1972. Dois pousos autorizados, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Dois pousos, zero, bom.